Rafael Hernandes, Santo Clã, por amor ao que morreu por mim, a ele devo a minha vida. Ei, guerreiro, vamos ofensiva, combatendo bom combate, guardando a minha fé, pela graça de Jesus, mantendo-me de pé. Artilharia preparada, munição carregada, pronto pro ataque, sem ser um covarde. Se você tá nessa guerra, não pode vacilar, fique esperto de tocar e é tão querendo te pegar. Mas guerreiro de verdade, na jornada não vacila, sempre pronto para o que vem na picadinha. De todos lados posso ver a fúria do inimigo, dos pipoca e dos covardes que inteira as costas a Cristo. Querem censurar o evangelho do Deus vivo. Fácil, fácil de aceitar, se o pecado não mostrar. A quem eu temerei, o que de mim irão falar? Se no arado já peguei, eu não posso recuar. Vai pra cima e plantaria, proteção é divina. O nosso alvo aqui são almas, transformar as suas vidas. Ei, guerreiro, vamos ofensiva, defenda a palavra do Senhor na sua vida. Ei, guerreiro, vem aqui lutar, dos covardes do Senhor a sua alma não cobrar, não. Ei, guerreiro, vamos ofensiva, com amor e fé, pelas vidas que estão perdidas. A palavra censurar, a verdade dói, mas tem o poder de libertar. São vários tiros derrubando os nóia na quebrada. A gente leva a palavra, poucos que recebem largam a pedra e o pó. E pagar certedó, paga sapo de ladrão com NP no escadão. Que futuro você tá buscando para si? Mas um defunto na TV, um cavalo infeliz. Capeta nossas costas, querendo te levar pro inferno pelas drogas ou na bala te matar. De que adianta eu rimar sem poder representar a dor dos meus irmãos presos nessa direção? De perto convivi, na minha casa assisti como é que o pó e o alcoolismo podem destruir. Se não fosse amor de Deus pra poder nos resgatar, pra você ser um exemplo e também se espelhar. Libertos desse mal para poder dar a dica, não ser bolada vez morto em uma chacina. Ei, guerreiro, vamos ofensiva, defenda a palavra do Senhor na sua vida. Ei, guerreiro, vem aqui lutar com o evangelho de Jesus, vida vamos transformar. Oh! Ei, guerreiro, vamos ofensiva com amor e fé pelas vidas que estão perdidas. Pelos que destrói a vida na biqueira cada dia, seja que consome ou passam essas porcarias. Eu vejo o povo se iludir e também se destruir, numa cabe egocentrismo sem saber como fugir. Escravos dessa mídia que sufoca sua rotina, o evangelho aos seus ouvidos pouco a pouco distancia. Querem ter suas crenças com a lei do homem, agora eles querem defender, se afundar mais no pecado e ninguém se intrometer. Nas escrituras posso ver o nome da artimanha, apostasia é o que se passa, o mal aqui não me engana. De que lado então você prefere se encaixar? Dos que amam a Jesus, só a palavra praticar. Disso eu posso falar, não adianta me escutar. Mas aquele que tem fé pode tudo transformar. Uma nova vida agora você pode iniciar já. Ei, guerreiro, vamos ofensiva, defenda a palavra do Senhor na sua vida. Ei, guerreiro, vem aqui lutar com o evangelho de Jesus, vida vamos transformar. Oh! Ei, guerreiro, vamos ofensiva, com amor e fé pelas vidas que estão perdidas. Tudo que nela sempre confiar, na ofensiva segue frente sem temer o que enfrentar.